Recall das camisinhas Harmonia do Samba. Atenção para as pessoas que compraram o último lote com data de junho de 2013 das camisinhas Harmonia do Samba. Favor devolver o produto no mesmo local de compra, pois descobrimos uma falha na produção das camisinhas. Neste lote, você põe a camisinha Harmonia do Samba e... Entendeu? Entendeu? Vem neném e tal. Fiz essa agora. Também aproveitamos o comunicado para anunciar o lançamento das novíssimas camisinhas pescador, as únicas que são de pirarucu. Quem gostou?